efetivamente, durante o decorrer do dia de ontem, já a madrugada de hoje, houve um conjunto de situações, nomeadamente relacionadas com o deslizamento de terras e queda de árvores, fundamentalmente, e também com o aumento do nível de água, do caudal do rio Alva. Mas, relativamente a este último caso, encontrou-se dentro dos limites, não causou danos de maior até o momento, enquanto que nos limites terra tivemos algumas situações pontuais, nomeadamente na zona do Alva, propriamente ali na União de Freguesias Final da Alva de São Sebastião da Feira, durante esta madrugada, e que episódios de queda de árvores também em Carvalha e Póvoa de São Cosme, na freguesia de Arzal e pela Franca da Beira. Portanto, mas serão situações que não terão causado prejuízos nem feridos? Não, não, não. Até o momento não foi. As quedas de árvores foram uma delas para estar suspensa sobre um cabo elétrico pendente para a via pública e outra foi para um terreno, foi junto a uma estrada e está caída para um terreno privado. Portanto, não, de momento, infelizmente, não houve registro assim de maior em que tivesse danos e sobretudo feridos. Estas escorrências de deslizamentos de terras também facilitados devido ao estado em que se encontram os terrenos depois do incêndio. Sim, o facto de termos o território ardido facilita as correntes das águas e naturalmente torna mais frágeis também toda aquela zona de taludes junto às vias municipais. São situações que já vêm acontecendo com alguma frequência desde o final do ano passado e início deste ano e que também atendendo à elevada pluviosidade que tem registrado nestes últimos dias e à superação que também os terrenos já têm com água, facilita que estas situações ocorram com maior regularidade. Mas, no fundo, não, este furacão Gisel, como apelidam, essa tempestade, não, a nós, até o momento, não teve assim, efeitos muito significativos. De qualquer das formas, apelávamos que as pessoas tivessem cuidados redobrados relativamente às situações. Nós também estamos monitorizando algumas situações que temos em mão, mas as pessoas que continuem vigilantes e que tomem as medidas de precaução naturais e expectáveis nesta altura. Atendendo também à subida do leito do rio, em particular do rio Alva, a manter-se esta chuva forte, poderá haver ali alguma possibilidade de cheia, nomeadamente na zona de Avô, na Ilha do Picoto, uma zona já habitualmente afetada pela subida das águas? É natural que, eventualmente, com a persistência destas condições, que possam vir a ocorrer fenómenos dessa natureza. Esperemos bem que essa situação, que a pluviosidade tende a diminuir e que essas situações não se verificam, mas, efetivamente, é uma situação que pode ocorrer, são situações que nós não conseguimos, efetivamente, controlar. A natureza faz o seu papel, pronto, e nós agora esperemos é que seja um pouco mais grande o São Pedro e não haja tanta, não continue estes níveis de pluviosidade, embora acho que o que esteja previsto é que estas condições se prolonguem pelo menos até sábado, o que naturalmente pode vir a causar situações de situações de género e as condições se piorarem, podemos ter alguns riscos acrescidos.